viajar o mundo e a vida comemorar. Junto a família pode socializar. Tudo em harmonia deixa o mundo a noite inteira ouvindo rádio com você e nem notar.